esperança. Seguiremos juntos, mesmo que a confiança se demore muito. Sei que em meu caminho pedras vão crescer, rosas sem espinhos nunca vi nascer. Nas estradas novas que meus pés pisarem, vou colher as provas que ainda restarem. Nas estradas novas que meus pés pisarem, vou colher as provas que ainda livres. Quando na lembrança morrerão raízes, e por este rumo que se chega ao norte, nele o resumo de um perdão tão forte. E na terra nova que meus pés pisarem, hei de ver as provas todas se findar.